Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus. Ele um livro abrirá. Foi tomando o livro da mão daquele que estava lá. Anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, tendo harpas e salvas de ouro começaram a louvar. Ele é digno de tomar o livro e abrir o seu selo. Ele tem todo o poder. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus. Ele o tendo aberto o livro, eu, João, vi o cordeiro quebrar os sete selos. E cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isto é, todas as criaturas do universo que diziam: Ele é digno. Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizeste dessas pessoas um reino de sacerdotes para servir a Deus. E elas governarão a terra. Então olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé e em volta do trono, que com júbilo e em grande coro cantavam: